Boa noite, ouvinte. Seja bem-vindo a mais um Cienciologia. Há muito que este programa não era exibido no canal Mundo Antena Web, mas voltamos ao ativo para trazer até os nossos ouvintes momentos de informação, sempre relacionados com ciência, tecnologia e saúde. A edição de hoje abre com uma notícia algo curiosa. Um rapaz de 11 anos foi parcialmente, aliás, foi encontrado parcialmente já morto dentro de um crocodilo na Papua Nova Guiné. Não é que este fenómeno seja de todo inédito, serão mais inéditas as proporções que o caso tomou, já que é frequente na Papua Nova Guiné e em outros países desta região que pessoas, crianças ou não, sejam atacadas por animais. Ainda para mais com as proporções deste réptil, o crocodilo. A criança, aliás, foi capturada pelo crocodilo enquanto pescava com o seu pai num rio junto a, enfim, a uma residência, digamos assim, de crocodilos. Enfim, um lugar onde se encontravam vários deles. Um deles decidiu então atacar esta criança de 11 anos, acabando por engoli-la, não na sua totalidade, mas praticamente. Braços, pernas e um osso de anca foram encontrados dentro do corpo do crocodilo, que acabaria por ser assassinado pelas autoridades da Papua Nova Guiné dali a alguns instantes. A cabeça foi encontrada nas imediações do ataque, e este é um caso que ganha então esta popularidade inédita, mas enfim, o caso em si não é tão extravagante quanto isso. De todas formas, são os meios de comunicação social, ou seja, a tecnologia também, a dar conta de uma situação que vem pela primeira vez às, entre aspas, luzes da Rivalta. 25 mil pessoas já descarregaram o aplicativo que permite observar todas as imagens que os vários centros de observação do Chile publicam. Hoje, o Chile tem cerca de 70% da investigação espacial do mundo. Aqui encontram-se os principais observatórios e, por consequência, as mais impressionantes imagens. Daí, uma empresa, Chile Mobile Observatory, decidiu criar um aplicativo, uma app, para quem quisesse descarregá-la. Ela reúne todas as imagens que os diferentes centros de observação vão publicando. Eles quiseram participar neste evento, neste aplicativo, e quando o visitante descarrega na página específica da Shield Mobile Observatory este aplicativo, pode visualizar todas as imagens. Algumas delas chegam a ser impressionantes, como a nebulosa de pato, aliás, a nebulosa de pata de gato, e outras imagens algo raras, algo insólitas. Mas não é tudo. Este aplicativo da Shield Mobile Observatory disponibiliza ainda uma agenda com os próximos eventos, os próximos e os passados. Para quem quiser saber, pode consultar quando é que ocorreram eclipses, chuvas de meteoritos, entre outros eventos importantes, cósmicos, claro. E esta agenda tem também a previsão e datas onde vão acontecer e quando outras chuvas de meteoritos, eclipses e outros eventos cósmicos que possam ser observados a olho nu ou a telescópio. Este aplicativo foi lançado em dezembro do ano passado e teve tanto sucesso, quer no Chile, quer noutros países do mundo, que os vários centros que colaboram neste aplicativo decidiram aumentar a disponibilização de imagens fotográficas para os utilizadores desta app. São vários países e os que mais utilizam este aplicativo são Chile, naturalmente, Estados Unidos e México. Recebeu concertos durante muitos anos e durante muitos anos foi também acumulando sujidade. Sujidade essa que uma empresa italiana se vai encarregar de limpar. Aliás, já começou em 2013. Refiro-me ao mítico Coliseu dos Recreios, situado em Itália, na capital, Roma. O Coliseu tem décadas de existência. Aliás, centenas de anos de existência. A grande sala de espetáculos vai agora ser limpa durante os próximos 2 anos. Ou seja, tudo isto começou em 2013 e vai acabar em 2016. Mas a empresa tem que deixar tudo como estava, ou seja, limpar apenas a sujidade. Não pode, por exemplo, alterar a cor das paredes, nem tampouco qualquer textura das mesmas. Para isto, a empresa italiana em questão decidiu utilizar técnicas de luz para limpar a sujidade. A técnica consiste em colocar focos de luz com o máximo de 50 cm de distância. Depois, alguns métodos não revelados são utilizados para a limpeza total destas paredes, teto e chão. A princípio, esta empresa deparou-se com alguns problemas. É que houve cimento que foi utilizado depois da Segunda Guerra Mundial para reparar os danos causados ao Coliseu de Roma, e não com os mesmos cuidados que tinham sido quando da sua construção. Mas, depois de uma limpeza cuidada, como explicou a porta-voz desta empresa, foi apenas e só necessário, depois de retirar cuidadosamente este cimento, foi só limpar com uma escova, como se faria em qualquer outra circunstância. O cimento, se fosse retirado indevidamente, poderia danificar a textura ou parte da pintura deste edifício. Mas tudo foi conseguido com esta técnica de iluminação e a fachada, já se nota, está bastante mais reluzente. O trabalho vai continuar até 2016, a altura em que todo o edifício, todo o Coliseu de Roma, deverá estar limpo na totalidade e poderá voltar a receber concertos. A sala vai então continuar a ter tudo o que tinha antes, com uma diferença: limpa, como nova. Curar uma depressão por um tratamento magnético, bastante mais incisivo e eficaz, segundo a empresa israelita BrainSway. Foi esta mesma empresa que desenvolveu esta nova invenção tecnológica. A BrainSway criou um método de uma operação transcranial, por assim dizer, através de um capacete com sensores que vão gerar uma corrente magnética e que vai precisamente às partes mais afetadas do cérebro. Ronan Segal, um dos principais responsáveis e também porta-voz desta empresa realita, BrainSway, confirma que este tratamento transcranial é capaz de chegar magneticamente onde nenhum outro tratamento não invasivo chegou até hoje. Mas assegura que é um tratamento mais seguro, menos perigoso, com menos riscos, até porque aqui, para além de controlar onde vão chegar essas ondas magnéticas, é também possível controlar, segundo a intensidade cerebral do paciente, a quantidade de eletricidade a circular através deste capacete com estes sensores. A Organização Mundial de Saúde já concedeu à BrainSway autorização para experimentar esta nova invenção tecnológica em pacientes com uma depressão grave. Ronan Segal vai mais longe ao afirmar que esta nova invenção, esta intervenção transcranial, pode inclusive servir para doentes da doença de Parkinson ou Alzheimer, já que as três doenças têm algo em comum: a afetação da memória em momentos e com respostas diferentes. A Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, estuda também o efeito que esta intervenção transcranial magnética poderia ter em pessoas com a doença de epilepsia, uma doença também relacionada com questões nervosas do sistema nervoso central e periférico. Mas nestes casos, não há ainda uma autorização por parte da OMS, Organização Mundial de Saúde. A BrainSway estará então para já apenas autorizada e a experimentar o capacete transcranial em pacientes com depressão grave. Imagine que está numa fila para pagar com um cartão de crédito uma compra qualquer, ou uma ida ao restaurante, ou uma compra num supermercado mais avultada. É tempo que se ganha ou se perde. Pode-se aproveitar para fazer muitas coisas, mas também pode evitar-se que este mesmo tempo se perca, simplesmente. Um grupo de engenheiros da cidade sueca de Lund fez uma invenção que pode revolucionar o mercado de pagamentos nos próximos anos. Chama-se Quister e já lhe explico como funciona. Imagina o ouvinte que se encontra numa, enfim, num local para pagar com o seu cartão de crédito. Basta pegar neste pequeno aparelho simples e pressioná-lo com a palma da sua mão. Um sistema de infravermelhos vai analisar a estrutura das veias das mãos. É, aliás, uma estrutura única para cada indivíduo. Depois, basta introduzir os últimos 4 números do seu número de telemóvel e já está feito o pagamento. Claro, com a introdução, é lógico, da respectiva quantia. E já está feito o pagamento em questão. Esta invenção serve, para já, exclusivamente para cartões de crédito. Os inventores, engenheiros desta universidade na Suécia, afirmam que, para além de ser mais rápido, é também mais seguro, já que a estrutura das veias da mão são únicas, ao contrário dos cartões de crédito que podem ser clonados. Isto evita, por exemplo, que se dê uma situação de clonagem de cartões e, consequentemente, a exploração desses mesmos cartões por parte de terceiros. Ora, esta estrutura, aliás, esta invenção ainda não está a ser posta em prática, a não ser na universidade onde estes estudantes estão, mas poderá muito rapidamente começar a expandir-se para outros espaços, designadamente dentro do território da Suécia. O principal engenheiro desta nova invenção explica que a tecnologia de infravermelhos já existe e é utilizada, por exemplo, na saúde no Japão, mas nunca ninguém a utilizou para sistemas de pagamento ou outros similares. E é assim que terminou a Cienciologia desta quinta-feira. Regressamos na próxima quinta-feira para mais um Cienciologia no Canal 1. Boa noite, ouvinte.